Tem cinema, tem quadrinhos e tem games. E você decide qual deles vai ouvir. No Matando Robô Gigante. Alegria e risada, diversão pra garotada. Essa entrada é enorme, é melhor para mim. Cala a boca que eu vou cantar. Mas não tem mais o que falar. Eu só queria falar MRG. MRG faz começar. Are all trimming their wigs. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robô Gigantes, episódio número 83 de cinema. Exatamente, meu amigo Roberto. Eu sou o Beto Estrada, como o Afonso já falou, e tô aqui com... Afonso, como o Roberto já falou. Ah, e quem a gente não falou? Diogo Braga, diretamente de Brasília, como vocês não falaram. E aí, meus queridos amigos, como é que foi de final de semana? Tem uma historinha pra vocês. Ah. Olha, que novidade. Devo dizer que é uma das melhores histórias que eu já ouvi na minha pré-vida. Você não passou por ela, então? Não. Olha que coisa... Mais linda, mais cheia de graça. A minha adorável namorada, ela é enfermeira. Sendo enfermeira, ela trata de casos curiosos em sua profissão. Recentemente, uma nova adição ao hospital dela, chegou um senhor, que vou chamar de Senhor João, pra não botar o nome do cara. O senhor João está com uma infecção, um vírus, eu não sei, que eu não entendo muito dessas porcarias. E esse vírus afeta parte do cérebro dele. O que acontece com o senhor João? Vira um zumbi. Antes fosse, meu amigo. O senhor João, todos os dias, ele usa uma fralda, como muitos pacientes que estão debilitados, né, mentalmente, ele usa uma fraldinha e ele faz cocô em sua fraldinha. Diogo, você usa fralda? Outro. Quem não usa, né? Seu João, quando faz cocô em sua fralda, logo em seguida, enfia sua mão na fralda, retira um punhado de cocô e esfrega em seu corpo. Belezinha! Ah, que horror! Isso é camuflagem de guerra. Esfrega em seu peito, esfrega em seu rosto, esfrega na cama, como um grande sabão. Se quiser me dar um de presente de Natal, se eu não ter que pagar, agradeço muito. E as pessoas têm que sair correndo antes que o seu João se ensaboe de merda. Tipo... E ele ri enquanto ele fala. Porque ele não tá entendendo, ele tá totalmente desorientado. E aí o nego começou, tipo, segurar o seu João. Não, não, tá, seu João, se sabão de merda. E ele fica rindo. E não sei o quê. Aí, cara, um dia desse, o pessoal tava lá dando remédio, ele botou a mão na fralda. Aí, nego, não, seu João. E ele começa a rir olhando pra você. Aí ele começou, tipo, querer se sabão de merda. Aí, nego, não, não, não sei o quê. Tipo, três enfermeiros, quatro em cima dele. Aí, nego, amarrou, algemou assim, a mão dele na cama. Aí falaram assim: porra, seu João, olha aí a merda que tá fazendo. O cérebro do cara, acessando qualquer coisa relativa, estou sendo criticado, vira e fala assim: elogiar ninguém elogia, né? E meus amigos, olha só, temos um aviso pertinente. Finalmente. O que acontece? O site do Matando Robôs Gigantes está passando por mudanças. Estamos melhorando o nosso serviço para vocês, ouvintes, que não pagam nada. Aconteceu uma coisa que não foi esperada, mas que deu uma debilitada no site. Então, o que a gente fez? A gente mudou o player, como vocês viram. Aliás, a mudança do player é muito pedida, finalmente está aí. É, estamos aos poucos ajustando, né? Os players laterais ainda estão ali. Quem quiser ouvir os episódios antigos. Exatamente. Os novos vão sendo adicionados nos players de cada post. E tivemos algumas reclamações com o feed também. Algumas pessoas conseguem obter o feed, outras não. Então nós contratamos um profissional e estamos vendo essa situação. Por favor, aguardem, esperem, e se tiver algum problema com o feed, entra lá no site e dá um playzinho. E não esquece de fazer um comentário também, porque não? Devo dizer que o problema todo foi causado pelos malditos robôs. Ah, já... Então, meu amigo Afonso, em homenagem ao seu João... Lava a mão e traz a pipoca, né? meus amigos, um dos eventos mais incríveis do entretenimento que vai mudar o mundo aconteceu semana passada. É mesmo? A estreia da última temporada de Lost. Ah. Previously on Lost. E é para isso que estamos aqui hoje. Não, não é não. Zumbiland, ah. Woody Harrelson em sua melhor forma. Roberto tá comparando Lost a um zumbi. Realmente, é uma série que era pra ter morrido há duas temporadas atrás. Não, é uma série que virou um fenômeno mundial. É um fenômeno. Lost é muito bom, mas não estamos aqui pra falar disso. Afonso, por favor, a sinopse de Zumbilândia. Eu gostaria que o Didi fizesse essa sinopse hoje em homenagem. O Diogo tem tudo a ver com zumbi. É uma pessoa que ama esse assunto. Diogo, você se incomoda? O mundo virou a terra dos zumbis. E apenas 6 pessoas sobreviveram ao holocausto zumbi. E o Zumbiland trata... conta a história desses personagens interagindo dentro desse mundo de zumbi, contendo como ator, como... dentro dessa história, um nerd mega loser, totalmente recluso e que só jogava World of Warcraft na vida dele e ninguém sabe como ele ganhava dinheiro pra pagar a casa onde ele morava. Meu amigo Solano, pra começar direto, sem perder tempo, suas impressões iniciais sobre Zumbilândia. Primeiro eu gostaria de fazer só um comentário sobre a sinopse do Diogo. Ah, pensei que você fosse falar que teu nome é Afonso, né? Também. Mas, Diogo, não são só 6 pessoas que sobraram. O filme mostra 6 pessoas que acabam se encontrando ali e tal. Mas não são 6 pessoas. Tem muita pouca gente no mundo. Tem muita pouca gente. Mas até vamos lá. Porque tem muito pouca gente, não muita pouca. Exatamente, na Zumbilândia. Eu divido Zumbilândia em 2 partes. A parte que eu gostei e a parte que eu achei escrota pra cacete. Isso, exatamente. Rapaz. Parte 1 e parte 2. A parte 1 é muito bacana. Nós somos apresentados ao nosso amigo nerd, que é o, digamos, o principal. É o clone do Michael Cera. É, cara. Parece cara. Muito, exatamente. Michael Cera, pra quem não sabe, é o carinha do Juno. É assim, eu acho que ele parece no jeito, mas fisicamente não tem nada a ver, cara. Quando saiu Zumbilândia, eu vi vários trailers, eu tava empolgadão pra ver o filme. Ah, é isso. E eu tinha certeza, eu vi os trailers com o Michael Cera. Eu vi, cara. Eu tenho certeza. Diogo, eu tenho certeza. Eu tenho total certeza que eu não ia me confundir. Não era à toa. É tipo quando você teve certeza que jogou o... Tá, beleza. Perdi. Ok, continua. Esse jogo, né? Pô, como é que um nerd sobreviveu a um apocalipse zumbi? Na verdade, ele tem uma série de regras, né? Regra número 1. Rule number 1, cardio. Zombies lead a very active lifestyle. So should you. E aí mostra assim uma letra gigante, pá, na tela. Regra número 1. E mostra um exemplo muito divertido dele, porra, do zumbi. Regra número 37. Nunca entre em banheiro pra cagar. Aí mostra grandão a tela. Então ele tem esse clima de videoclipe. Eu curti isso muito. Na verdade, essa não é 37, essa é a 2. Pariu, porra. Sei lá qual é a regra. Rule number 2. Beware of bathrooms. When you're at your most vulnerable, somehow they could just smell it. Primeira parte eu gostei muito, gente. Vocês também? Cara, essa primeira parte, dividindo em 2, como você fez, cara, realmente é sensacional. Traz uma parada com cara de nova, assim, uma coisa diferente pra cacete, com um ritmo muito bom. É uma espécie de documentário, cara, de Zumbiland, né? E é muito interessante isso, sabe? Numa dessas caminhadas do Columbus pela Terra, ele conhece o exterminador de zumbi. Time to nut up or shut up. O cara que descobre que é bom em alguma coisa na vida quando acontece um apocalipse zumbi. É o cara que mais gosta de matar zumbi que eu já vi em filme, né? É o Diogo, é o Diogo. Diogo, é o Woody Harrelson no filme, ouvinte, é como o Diogo seria. O Diogo, ele ia se armar de tudo quanto é jeito, ele ia bolar maneiras novas de fazer os zumbis sofrerem, ia se divertir, ia criar esporte. E Roberto Duque Estrada, o que você achou dessa primeira impressão, assim? Primeira parte do filme, já que estamos todos dividindo. Cara, eu gostei muito, só que eu fiquei meio complexo que depois... O Jack tá no avião. Essa parte. E aí o Sawyer e o resto da galera ficam na ilha, entendeu? Aham. Uhum. Então... Eu acho que eu e o Roberto não viu o filme, né, Diogo? Exatamente. E ele acabou de dizer o final, né? Desculpa, gente. Semana passada foi Lost. O senhor e está... vocês que são meus amigos, vocês sabem. Você substituiu Matando Robô Gigante por Lost. Foi. Esse é o seu nível de nerdice. Eu passei a minha semana na Lostpedia e vendo todas as temporadas, me preparando para o primeiro episódio da última temporada de Lost. É, junte-se às pessoas que ainda acreditam que Lost é alguma coisa. Isso é uma aposta? Isso é um episódio de cinema e a gente vai focar agora. E essa segunda parte que vocês estão falando tanto aí, por que que ela é ruim? Olha, meus amiguinhos, o Columbus e o Tallahassee, né, o nerd e o porradeiro, digamos, eles se unem e eles depois encontram com duas irmãs que também estão sobrevivendo lá no mundo. E a segunda parte do filme, sem fazer spoiler, na minha opinião de merda, simplesmente se transforma em um filme genérico de zumbis. Toda aquela coisa legal das regras, o visual de videoclipe, o foco no nerd tá sobrevivendo no mundo de zumbis, vai pro cacete pra mostrar pessoas dando machadada em zumbi, dando tiro pra lá e pra cá e por aí vai. Eu ando ouvindo muito uma discussão, que é o seguinte, nós estamos na época, na moda dos vampiros, né? Uhum. E aí tá rolando uma discussão de que a próxima moda seria um zumbis. Só que ao mesmo tempo já tem uma galera que defende que os zumbis já não tem mais pra onde ir. O mundo do entretenimento, o mercado já não tem mais pra onde ir. A criatividade com os zumbis acabou. No final das contas, é a mesma coisa. Um monte de gente correndo atrás do zumbi e matando zumbi. Diogo, você concorda que, assim, os zumbis, apesar de você gostar muito, deles serem muito legais, não tem pra onde ir os zumbis? Eles param por ali por ser um personagem limitado? Roberto, eu acho o seguinte, cara. As pessoas que dizem isso, elas estão sendo óbvias, porque realmente o zumbi não tem pra onde ir. O zumbi só vai atrás de carne humana, cara, e de miolos. Eu acho que o grande lance dos zumbis, no que eu discordo um pouco do Afonso, eu acho que até realmente o filme, ele se transforma num filme mais comum, ele sai daquela novidade do Zumbiland, mas ao mesmo tempo eu acho que ele mantém um ritmo interessante com algumas viradinhas legais, sabe? Ele tem sempre piadinhas internas. Esse filme tem muita referência a outras coisas, a diversos outros filmes e diversos momentos e tal. E o que eu achei muito interessante, cara, o que eu achei muito legal. E você tem também, cara, Zombie Kill of the Week. Mas eles nunca exploram isso, Diogo. Ele mostra lá, morte zumbi da semana, aí pum, mostra um clima de videoclipe legal, uma pausa o tempo e tal. Depois não tem mais isso, é como se, acabou o dinheiro. Faz aí nego atirando em todo mundo no parque de diversões e acabou. E no final das coisas, a gente não vai dar spoiler, mas uma celebridade aparece. Ela causou uma dualidade muito grande, porque enquanto eu vibrei demais com essa celebridade se sacaneando, acontece uma coisa no filme, depois que ela aparece, que pra mim tirou toda a veracidade das coisas. Tudo foi pra merda, assim. E as pessoas com que eu tava assistindo, todas elas tiveram a mesma reação. Porra, pelo amor de Deus, sério que aconteceu isso, assim? Sem entrar em detalhes, eu acho que eu concordo com o que o Roberto falou. O filme de zumbi não tem mais pra onde ir. Olha, rimou. Deixa eu tentar chutar quem é essa celebridade. Seria a Sônia Braga? Sônia Braga! Afonso, meu amigo! Caraca, eu acho que é a primeira vez que eu perco Sônia Braga. Não é a primeira vez que eu perco. Porra nenhuma, seu merda. Que agressivo. Dei o Sônia Braga. Meu amigo Afonso, você aí acabou de rimar com a palavra zumbi. Eu rimei, é verdade. Então você, em 42 segundos, vai ter que rimar, vai fazer um freestyle pra gente sobre a vida dos zumbis. Muito difícil. É isso aí, meus ouvintes. É isso aí. Matando robôs gigantes, falando de zumbi. É o Diogo Braga, é o Roberto Estrada, todo mundo nessa batucada. Muito bom, Afonso, muito bom. Consegui. É o rapper matando o robô gigante. É, não sou eu esse, né? Mas tudo bem. Então, senhor Diogo, antes de qualquer coisa, por fim, finalmente, quantos robôs gigantes você dá para Zumbilândia? Cara, eu vou dar 3.5 robôs gigantes para Zumbilândia. Eu acho que ele alcançou a proposta. Eu acho a parte 2, como o Afonso assim disse, caiu numa coisa um pouco mais igual, mas nada ruim ou que me tenha feito desgostar do filme. Mas eu achei que ele não foi uma coisa sensacional. Superou as expectativas, então eu dou 3.5 robôs gigantes. Diogo, confessa que você só tá dando 3.5 porque é filme do zumbi, porque tu tá desanimado até pra dar tua nota, cara. Filme de zumbi pro Diogo já ganha 2 robôs gigantes de graça, né, Diogo? Ganha 2 robôs gigantes de graça. Com certeza. Mais um Woody Harrelson, mais um mole e meio pelo filme. Olha, se existisse só a primeira parte, com certeza te teria ganho quase 4 robôs gigantes, mas por causa da segunda parte, eu darei 2 robantes. Robante. Robante. Robante. O que é robante? 2 robantes. É um robô de barbante. Dois Robôs de Barbante, 0,4. É, não alcançou a proposta pra mim, foi uma grande brochada. Péssima finalização de um filme que poderia ser muito bacana. Ouvinte, não acreditem nisso. E você, Roberto? Sua nota para Zombieland? Sua nota para Lost. Quanto é que você dá para Lost? Então, cara, primeiro episódio, última temporada, mais mistérios e pouca explicação. Vou ficar no 4 Robôs Gigantes. Ah, opa! Olha aí. Começou bem, mas ainda tem muito a falar. É. Então vamos para um ato, Hasta la vista, baby. Previously on Lost. Não, para com isso, pô. Ih, não mata o piloto. Roubei. Ah, mas foi feio, não foi bonito. Foi feio, não é assim que se faz? Não, não quero nem saber como é que se faz. Vamos logo. Chega de gritaria nessa porra. Se empolgou cantando. Aí, Diogo. Os leitores da revista britânica Empire fizeram uma lista dos piores filmes de todos os tempos. Veja você. O que a gente fez? A gente selecionou alguns. Na verdade, o MDM selecionou alguns. E a gente vai ler. Então, meu amigo Afonso, meu amigo Diogo, vamos fazer um negócio aqui. Vamos fazer um joguinho agora. O que vai acontecer? Eu vou falar o nome do filme e vocês vão falar se matam e, em seguida, uma frase para definir se matou o pilota. Tem? Okay? Explicar por quê em uma frase pequena. Isso. Tá bom. Legal, gostei. Tá bom? Uhum. Tá tudo bom, Diogo? Vamos lá, né? Tu é o host dessa porra? Primeiro filme. Vamos começar pelo Afonso. Homem-Aranha 3. Piloto, ele está na lista de piores filmes do mundo. Por quê? Peter Parker emo. Diogo. Isso não tem como negar, né, cara? Eu também piloto a presença dele nessa listinha. Concordo. Peter Parker emo. Também igual? Não, não pode. Não pode ser igual. Tá. O emo Peter Parker. Não. Tem que dizer a razão sua. Porque ele tava muito pra baixo e muito de roupinha preta. Aqui porra, porque ele dançou, tava escroto, cara. Segundo filme, Howard, o super-herói. Ah, eu mato estar nessa lista. Howard, super-herói, é um filme muito foda, cara. Desculpa, eu tenho que falar uma frase, né? Exatamente. Sexo entre humanos e patos. Tem no filme. Diogo. Eu, lógico, eu mato ele estar nessa lista, ele não tem que estar nessa lista, porque o Howard Duck é o R2-D2. Eu não entendi, mano. Ah, cara. É o mesmo ator. É o mesmo ator que fez. É o anão. É o anão que fez o R2-D2. Desculpa. Que motivo. Terceiro filme, Blade Trinity. O terceiro filme da saga. Afonso. Piloto estar na lista dos piores do mundo. Conde Drácula de gola rolê. Diogo. Eu mato, eu acho que ele não deveria estar nessa lista, porque eu adorei o Ryan Reynolds nesse filme. Que merda, maluco. Matrix Revolution. Afonso. Eu mato ele estar nessa lista, minha frase é robô gigante. Eu mato ele estar nessa lista. Foi uma continuação mais fraca, mas não foi tão ruim quanto o pessoal fala. Que frase. Que frase comprida, né? Eu tô tentando resumir. O jogo tá alongando. Vamos ao próximo filme, Van Helsing. Afonso. Piloto estar nessa lista. Que? Steven Sommers, só isso. Diogo. Eu mato nessa lista. Porra, todo mundo sabe que o Wolverine em outra vida caçava seres sobrenaturais. Nossa senhora. Superman 4, Em Busca da Paz. Afonso. Só pra lembrar pros ouvintes, não é o do Bryan Singer, tá? É o que veio logo antes. Do Bryan Singer é Superman O Retorno. Logo. É, esse é o que ele quer acabar com todos os mísseis nucleares do planeta. Isso. Eu mato estar nessa lista e a minha frase é: quando eu era criança, eu me impressionei por um fio de cabelo do Super-Homem segurar uma bola de ferro. Pronto. Que tem isso. Diogo. Eu mato. Eu acho que não deveria estar nessa lista porque ele virou... Ele voltou no tempo girando a Terra. Foi no 1, Diogo. Sim, mas foi o Super-Homem. Hã? É, ele tem licença pra fazer o que ele quiser. Até ah, tá. Próximo filme, Dungeons and Dragons. Afonso. Piloto. Tem que estar aí na lista de piores filmes do mundo. Luta de espadas laser. Diogo. Eu piloto também tá nessa lista porque eu senti falta do Mestre dos Magos. Ah, posso fazer mais uma frase? Não. Dungeons and Dragons. Anão do mesmo tamanho de todo mundo. Próximo filme, O Filho do Máscara, Afonso. Piloto estar nessa lista. frase. Meu Deus. Diogo, quero nem falar nada. Vamos pro próximo. Max Payne. Piloto está nessa lista. Minha frase. Mark Wahlberg precisava pagar a pensão. Diogo. Cara, eu piloto tá nessa lista porque eu tentei ver esse filme durante 3 dias e nas 3 vezes eu dormi. Eragon. Piloto está nessa lista. Frase. Dragão com cara de pessoa. Tá pra p... que o pariu. Que dragão não tem cara de pessoa, não. Diogo. Eu não piloto ele estar nessa lista. O filme é uma merda, mas eles foram no American Chopper. Então isso vale eles não estarem aí. O Diogo é uma biruta, né? Próximo filme. House of the Dead. Ah, eu piloto. House of the Dead. Por que que eu piloto? Não tem casa no filme. O nome do filme é House of the Dead, não tem uma casa. Eu não piloto porque é filme de terror e eu tenho medo. Ah. Mas e os zumbis? Não interessa, esse filme é assustador. Posso fazer a minha opinião sobre esse filme? Fala. O Bow. Ultravioleta. Esse eu quero ver. Eu mato estar nessa lista, não concordo. Não é um dos piores filmes do mundo pra mim. Mila Jojovic soca as pessoas e elas desmontam como Lego. Como é que é o nome dela? Mila Jojovic. Você sabe que é Jovovic, né? O que eu falei? Jojovic. Jojovic, não é isso? Vou fazer uma pergunta pra você. Jovovic. É Jovovic. É. Uma pergunta. Quem se importa com o nome dessa mulher, desse filme horrível, eu piloto, tinha que estar nessa lista, não é merda. Mulher gato. Piloto. Piloto estar nessa lista. Por que o piloto? Creme facial que deixa a cara com textura de pedra. Botox. É, quase. Diogo. Eu mato, cara. Quer dizer, perdão, eu piloto. Eu acho que não deveria estar nessa lista. Porque, porra, eu não sei mais como é que funciona essa porra. Eu piloto. Eu acho que sim, deveria estar nessa lista. Como já dizia o Sheldon, a pior fantasia de super-herói jamais feita no cinema. Ah, peraí, mas ela ficou mó gostosa. Né? Ah, não, cara. Ficou muito escroto. Pô, dá pra ver o sutiã dela em várias cenas. Graças a Deus. Roberto, olha pra essa foto. Tu ia comer uma mulher com esse chapéuzinho, com essa orelha. De morcego, né? Porque você é morcego. Pô, moleque. Que porra é essa na cara fetiche dela, mano? Foda. Ah, pra mim não. Isso aí não é na cara de gatinha. Isso aí é cara de... Vamos lá, uma frase, hein? Uma frase. Ah, tá. Ah, é uma frase, né? Próximo filme, Roberto. Transformers 2, A Vingança dos Derrotados. Não piloto estar nessa lista. Não merece. O que foi? Tô esperando a justificativa mor máxima desse filme. Pode falar Michael Bay, que a gente sabe o que é que tu é. Céu dos robôs. Diogo! Eu piloto, ele tinha que estar e tinha que estar em primeiro. Já começa com o nome errado. Não é a Vingança dos Derrotados. É a Vingança do Fallen, que é o nome do cara. E o filme é merda. Não, mas não é culpa do filme, é do tradutor idiota. Ai, ai. Agora os dois últimos são os melhores. Gente, agora eu vou falar de um filme que eu vou ter que confessar pra vocês. Eu adoro. Eu vejo esse filme uma vez por ano, cara. A Reconquista, com John Travolta. Sou piloto estar nessa lista. É um dos piores filmes que eu já vi. A minha frase é: Homens da Caverna aprendendo a pilotar F-15. É, nossa, que merda. É que o filme é tão ruim que até atrapalha o meu vocabulário. Homens da Caverna aprendendo a pilotar F-15 em 2 dias. Metáfora para a caverna de Platão. Você não entendeu. Ah, é, com certeza. Eu piloto ele tá aí, porque pra mim foi a vontade do John Travolta, barriguinha, fazer o personagem do Predador. Ah, cara, vocês são... Ele Zé, parece com esse Predador filme mesmo. É muito foda, cara. É, sim, tá bom. Primeiro filme da lista. Teoricamente, o pior filme do mundo escolhido pelos leitores da revista Empire. Batman e Robin. Acho que foi a pilotada mais pilotada que eu já dei. Toda a lista daqui. Minha frase é um filme que faz com que eu não queira viver. Diogo. Piloto Batman e Robin nessa lista. Não tem como a gente não pilotar. Porém, eu acho que foi o melhor queixo do Batman de todos os filmes. Deus do céu. Você, Roberto, você merece. É o último lugar. Eu piloto esse filme estar na lista. E a minha frase, ela é, eu diria, talvez composta. Se isso existir. Que é o seguinte. Mamilos do Batman e Bat Credit Card. Caraca, é isso aí. Essa é a melhor frase. E pra fechar, meu amigo. Cauabanga, traduzido com Ah, eu tô maluco. Here's another new email. E-mails de cinema estão começando, senhor Afonso Solano. Cineminha, Didi. Cineminha, coisa bonita. Ei, você, gostoso nessa leitura. Vá pro inferno. Dê o primeiro meio aí, cara. Na verdade, vamos começar com Excuse Me. Nosso amigo de Marte, Nerds de Marte, nos corrigiu, por que não, sobre nossa pronúncia incorreta. É o seguinte, ele disse que o criador do Astro Boy se chama Tezuka Osamu, e não Osama. E não se pronuncia o S com som de Z, mas com som de C cedilha. Portanto, vocês têm que falar, então é Tezuka Osamu, é isso? Aparentemente sim, né, cara? Mas você não pode confiar na pessoa que vem de Marte, né? Ela não tá habituada com o nosso planeta. Um excuse me para nós. Recebemos aqui um testemunho gigantesco do nosso amigo Saulo José. Giuseppe ou Joseph? Aí fica o cargo de cada um, né, cara? Da origem de cada um também. Joseph é o pai de Jesus nos Estados Unidos, né? José também, no Brasil. Você não entendeu o que eu falei? Eu entendi. É que foi tão ruim que não mereceu nem a risada do Diogo. É, né? Então foi uma piada isso, né? O que que o nosso amigo Saulo Joseph nos disse? Saulo Joseph disse o seguinte... Olá. E foi só. Muito obrigado, Saulo Joseph, pelo seu e-mail enorme. Realmente foi um dos melhores e-mails que já recebemos. E a gente responde pra você. Hello there. Recebemos um e-mail muito interessante aqui de uma pessoa de peso. Olha que bonito. Olha, seria o Dudu Salles lá do Papo de Gordo? Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa. O Dudu Salles nos mandou um e-mail muito legal, dizendo o seguinte, senhora. Olá, dilaceradores de autômatos que tomaram muito óleo enriquecido com ferro. Obviamente ele foi na referência culinária, né? Gastronômica. Como muitos, conheceu o MRG através do Jabu, aquela bicha velha gorda também conhecida como Mara. Intimidade é uma merda, né, cara? Comecei a escutar os episódios eventualmente, mas aos poucos fui sendo conquistado pelo programa de vocês, até que viciei e passei a acompanhá-los semanalmente. Assisti a alguns episódios do Astro Boy quando criança, mas jamais criei essa relação de amor incondicional com o moleque, até porque não consigo me identificar com o personagem que passa pela situação mostrada na imagem anexa a este e-mail. Ele mandou pra gente aqui, cara, uma fotinha. Meu Deus, que foto é essa, Dudu? Né, cara? Que é isso? Vamos colocar o link aí embaixo para análise neutra dos ouvintes. O Afonso estava certo quanto ao termo terrir. Segundo a Wikipédia, referência ótima, terrir é uma modalidade de filmes de terror, cujo absurdo e exagero nas cenas são marcas registradas. Geralmente trata-se de filmes B de baixo orçamento, atores desconhecidos e com roteiros cheios de falhas e clichês, o que vem a acrescer um tom cômico. Olha que bonito. Olha, Diogo, você estava até comigo com o Roberto depois, quando o Roberto veio com as suas intelectualoidices dizendo, ah, o termo terrir não está no dicionário do cacete A4. Do Bechara, rapaz. Realmente não tava. É, não tá, mas tem muita... Em minha defesa, meus amigos, olha o cara aí, o Dudu Salles, uma pessoa importante. O cara fez palestra lá na Campus Party, rapaz. O cara não é qualquer um. Ele não é qualquer coisa, né, cara? É, o cara tá defendendo. Mas o termo terrir, tudo bem, não tá no dicionário, mas é assim, se é usado por muita gente, a termo de virar um termo popular, eu acho que existe. Eu nunca falei que tava no dicionário, pô. Eu falei que é um termo usado por quem conhece esse tipo de comédia terror aí. Então eu vou chamar agora, eu vou criar o termo chorímpula. Que é isso? Chorímpula é um termo que eu estou criando agora para pessoas que tentam se desculpar com qualquer argumento próximo. Yes! Oh, yeah! Can you feel that? Muito, muito obrigado, tá, e bom. Um abração para o Dudu Salles. Antes de a gente fechar esse e-mail do Dudu Salles, ele deu uma sacaneada que realmente não posso deixar passar, e foi em minha pessoa. Ele diz o seguinte, uma última coisa. Já que o Diogo respeita todo mundo que já enfiou algo em sua bunda, então fica a pergunta, quantas pessoas ele respeita? Quantas pessoas você respeita, Didi? Meu, eu sou um despeitado, eu não respeito ninguém nessa porra desse mundo, meu filho. Nosso último e-mail de hoje é da Flávia Santos. Ela tem 17 aninhos e é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu, quando você fala a idade de uma menina, soa muito processo. Que isso? Olá, senhores salvadores da humanidade, caçadores de androides crescidos a Todd. Para o maior e-mail do mundo, a maior saudação do mundo se faz necessária. Opa! Oi, pessoal, meu nome é Flávia Santos, tenho 17 anos, sou moradora de Porto Alegre, essa capital escaldante aqui do Rio Grande do Sul. Sim, é só ver na TV aqui, foi a capital mais quente do Brasil, com 41 graus na última semana. Olha! Que horror, que horror! Tá parecendo o Pedro Bial, Afonso, falando as coisas agora. É mesmo? Apresentando o Big Brother. Alô, viajantes dessa nave robótica! Ah, então tá bom. Manda esse meu primeiro e-mail pra vocês depois de ouvir o grande programa sobre o grande Astro Boy. Olha. Pra começar, quero expressar aqui a minha raiva mortal pelos caras que organizam os filmes nas salas de cinema do Shopping Barra Shopping Sul, que fica bem pertinho da minha casa. Os filhos da mãe deixaram Astro Boy apenas no dia de estreia. E depois, na segunda-feira, você estreou domingo, acho? Quando eu peguei o jornal pra ver o horário e poder ver, cadê o filme? Tiraram de lá sem mais ou menos. Ou seja, estreou, tu só tem um dia. Ou vê agora, ou nunca mais, né, cara? Nunca mais. Então ela diz que vai ter que esperar pelo DVD, porque sim, Astro Boy merece DVD original. Afinal, ele é o nosso precursor. A Flávia deve curtir muito anime, cara. É, provavelmente. E tem uma discussão sobre anime também, né? Mas isso é papo pro episódio de quadrinho, deixa pra lá. Nunca fui muito fã de Astro Boy. Aliás, pra falar bem a verdade pra vocês, nunca nem vi o anime direito. E aí, me fudi. Falei que ela gostava. Por quê? Porque eu simplesmente odiava esse anime. Achava chato pra caramba, mal feito e tantas outras coisas. Até que um belo dia estava eu em casa quando minha amiga, que eu costumo chamar de mentora do mundo otaku, ou otaku, Naná, me liga e diz: Flávia, tu não imagina o que eu descobri. E falou com sotaque, olha que bonito. Sotaque lá do sul. Que Astro Boy é o pai dos animes. Imaginem agora vocês a minha cara de tacho quando ela disse isso. Foi engraçado. E aí, hoje respeito muito essa obra, como disse o Beto nesse episódio. Ele é sim o pai dos animes e dos mangás. Então, te interrompendo rapidamente, meu amigo Afonso, uma pergunta meio confusa. O Astro Boy, ele é um menino, menos de 10 anos, né? Como ele pode ser pai de alguém se a puberdade, teoricamente, começa aos 11 anos e só a partir daí você pode fecundar uma vagina? É, você foi todo médico agora, né? É, eu tentei ser. Eu não, acho que pai, meu jovem padawan, no sentido metafórico, né, seu besta. Mas eu acho que o Roberto estava certíssimo em colocar aquele valor ao cara e tudo que ele influenciou, cara, desde Cavaleiro Zodíaco até Evangelion aí, todo mundo deve ao Astro Boy e ao Osamu Tezuka. E a Flávia termina dizendo que gosta muito do MRG, as vinhetas de vocês de abertura são ótimas e os participantes têm um carisma e um bom humor que contagia quem ouve. Não tem como não ouvir, redundância, e não dar uma risada junto com vocês, nem que seja com as risadas, redundância de novo, impagáveis do Diogo, logo após a abertura. Parabéns por esse ótimo podcast, sucesso eterno para vocês. Didi, qual é a pérola de hoje, Diogo? Do episódio de cineminha. Meu amigo Afonso, hoje com o Zumbiland aprendi uma seguinte coisa muito interessante. Como já era de conhecimento de todos, numa infestação de zumbis, você tem que aproveitar as pequenas coisas da vida. Entre elas, possuir uma jaqueta de couro de cobra. Você vai esperar até o mundo ser invadido por zumbi pra você comprar uma jaqueta dessa? Exatamente, porque quando você está em extinção, quando o ser humano está em extinção, foda-se os outros animais que também estão aqui. Planet Earth, home to over 6 billion people. Today, our very existence is threatened by epidemics, climate change, and dwindling resources. But those are the least of our problems. Welcome to Zombieland.